Setter 9. Centro Recife, 7609. 1288, cavaleiro. Oi, desculpa. Bom dia, tá 3663, descendo a uma centena, informação papá. 3663, chegada a Bonf, desse mantém a nível de voo 040. Na Bonf 040, tá 3663. American 980, request a taxi. American 980, approval taxi via Apron 1 after taxiway Juliet, Alpha and Bravo, and holding point taxiway Bravo, contact the tower 118.30, American 980, altimeter side 1013, have a good trip. And just confirm the taxi instruction is Juliet Alpha, or short of Bravo 4810, 183. Runway 10, exit runway. Instruction, Juliet Alpha, four shot of Bravo, runway 10. Where is? Mark 90. Not Pode pagar. Hotel Alpha no gate 05, está autorizado o reboque até o gate 08, reporte no término. Positivo, senhor. Mike Hotel Alpha entendido, iniciando o reboque, informando após o término no gate 8, ok? Firmo. Micro 980, clear line up and take off runway 10, wind is 200 degrees, 10 knots, American 980. Clear to take off runway 10, American 980. Parou no 50, sente da informação, papá. Bola 922, chegada à maré, desse mantém a nível 050. 050, 922. Desse mantenha 2000, altímetro 10 no 3. 2000, 10 no 3, tanto 3663. Uno, 3, 4, 9, 1. American 980, everyone at 213. Solo departure frequency 119 at decimal 8. Bye bye. 119 at decimal 8. Bye bye, sir. Departure control, American 980, climbing through 2000 for flight level 350. American 980 on the radar contact, climb and maintain flight level 350. Climb to maintain flight level 350, American 980. American 980, I'd like to deviate to the right, of course, for weather, to the right. EWA clear. Clear deviation, 980. DLS, TAM 3663. Afirmativo, reporte estabilizado, localizador. Reporte estabilizado, localizador, 3663. American 980, we're clear of the weather. Request direct to Recife or Oscar Lima Delta, possibly. Stand by one. Thank you. Meia três, quatro milhas para o externo, chame a torre 1183. 183, bom dia, tá 3663. 1272, 1261. Bom dia, tá 3663, estabilizado, 4 milhas do externo, baixado e travado. Bom dia, continue na aproximação, pista no zero, vento de 210 graus, agora com 14 nós. Tem pouso autorizado, pistão zero, TAM 3663. Teve pouso, TAM 3663. Clear direct to the Recife VOR, American 980. Thank you. Voo 1922, desce mantenha 2000, altímetro 10, 14 agora. 2000, 10, 14, 1922. American 980, contact center, frequency 126.85. 126.85, American 980. Good day now. Good day. Controle Salvador. Bom dia, gol, o número 605. O número 605, Salvador, bom dia. Desse mantém a nível 040 na chegada bom. 040 da bom. Salvador, bom dia, 3304, colação Papá, 180 para o 110. 3304, controle de Salvador, desse mantenha nível 050, chegada a bomba. 050, bom, 3304. Meia três no solo aos 21, libera a direita, chame solo 129. 29 à direita, o 3663. Me informa, essa aproximação foi confortável ou algum componente de cauda, confia? Nós variando 3 watts de cauda, não tá muito confortável não, tá? Ok, sente. Alô. Alô, Salvador, bom dia, tá 3663, livrou na Eco. Bom dia, T3663, táxi livre via Alfa, após Índia para o gate 03. Alfa, Índia para o 03, ou 3663? Nove dos dois, controle. Prossiga 922. Estamos agora com vento de 210 nós, com 8, correção, 210 graus, com 16 nós agora. Confirme se irá prosseguir agora para a pista 28. Prosseguir para 28, no 922. Bom dia, seu senhor. Perfeito, então desça até 2000, mantenha a proa sob vetor, será vetorado para o final do procedimento ILS Yankee, pista 28. Prossegue 2000, aguardando o vetor, vamos no 922. O Uno 605, Itan 3304, vento agora 210 graus com 14 nós, serão vetorados para o final do procedimento ILS Yankee pista 28. Ciente, 1605. Eu estou ciente também, aguardando. 15. Bom dia, senhor, informando o término do reboque, gate de número 8, ok? Ciente, bom dia, graças. 2000. Feito, mantenha a proa, desça para 2000. Gente, mantenha a proa, não quero para 2000, não, 2000. No 605, a partir de agora, sob vetoração radar, curva à esquerda, proa 150. Limite autorização radial 090 do VOR Salvador. Ou o no 605. Esquerda 150, limite radial 090 de Salvador, 922, visual no setor, se autorizado, baixa para 1500, faz visual. Perfeito, então desça com referências visuais para o 9500, altímetro no 014, aguarde transferências ou comunicações. Gente, 1500, vai ingressar na perna do vento, 1014, bom, 922, aguardando transferência. Bom, no 605, ajuste do altímetro 1014, desse mantenha 3000. No 0 no 4, descendo para 3000. Tá 3304, desse mantenha nível de voo 040. 040, 3304. Tá 3304, sob vetoração radar, curva pela esquerda, proa 150, espalhar comunicações, prosseguir para o VOR, limitado pela radial 120, tá 3304. Proa pela esquerda, 150, falha de comunicações, prossegue para o VOR. Uno, qual a radial que limita, por gentileza? Radial 120 do VOR Salvador. 120, certo. 1922, chame a torre 1183 agora. 183, 1922, obrigado. Salvador, bom dia, Gonon 922, descendo para 1500 pés, perna do vento 28. Sente, 1922, sente do tráfego, acuse girando base, pista 28. O vento no momento de 220, com uma dúzia nós, 1922. Sente, perna do vento, chamará na base, 1014, Gonon 922. O R e do auditivo também? Um momentinho que eu vou checar o meu R. Afirmativo, VR e auditivo também. Obrigado, bom nome 05, 10 graus à esquerda, proa 140. 304, curva à esquerda, proa 140. 140 de proa, TAN 3304. Yeah, no, it's temos o seu plano. Céu parcialmente nublado. PDM 00. Ajuste delta 1.4. Nível de transmissão 0.25. Temperatura 2.4 graus. Chuva. O 605 desse mantenha 2000, gol no 605. 2000, 605. Aeronave com formando o passo orientado, quero operação em Salvador, chegar. O Romeo 3663. Então 3663, bom dia, prossiga. Gentileza, saída para Guarulhos, seria Dael? Boli 0 no 4. 3014, então 3304. Três 3304, curva à direita, proa 1 no 6 12 a 0. Direita no 60, então 3304. Podia confirmar, a pista está sendo utilizada em toda a extensão, né? Correto, toda a extensão. Pode livrar na aposta se desejar. Afirmativo, 922, obrigado. Informação final, gol 1922. Impulso autorizado da pista 28, 220 graus, 10 nós, gol 1922. Livre pouso, gol 1922. Poderia aumentar o brilho do papinho pra nós? Pô, companheiro, aí não tem. Infelizmente, aí é só mesmo no visualzão. Não tem auxílio visual nenhum. Obrigado, obrigado. Redução 1970 mais. 1970, 3304. Reduza para aproximação, cheque para pouso, aguarde vetor para o localizador. É 605. 605, curva à direita, para o 180, limite agora o localizador. 180, limite o localizador. Para 3304, curva à direita, para o 180, limite o localizador. Direita 180, limite ao loco, 3304. Curva à direita, proa 240 para interceptar o localizador, reporte estabilizado. 240 para interceptar o localizador. 3304, desse mantenha 2000, altímetro no 0 no 4. 3014, 3304. 1922, ingresso em frente, quilo pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Quilo pátio 3, reportará para ingresso no 1922. Interceptou o localizador? Afirmativo, interceptou o localizador. Afirmativo, 2 milhas para o marcador externo, chame a torre 1183. 1183. 3304, reduza para aproximação, cheque para pouso. Completa a redução, 3304.